1867, contact Recife Center. Bring us to 128.8. If unable, 126.0. Too long. Phone on Recife, 128.8. Unable, 126.0. See you, thank you. Salvador, Chanel 6320, sente informação papá. Sim. Chanel 6320? 6320, sente informação papá. Chanel 6320, aciona identificação. Separo nível 040, livre das restrições de altitude, voando, usando. Usamos, livre das restrições, até 4000, Chanel 6320. Gente, Mike, Juliette, Romeu, reporte ao livrar o setor. Salvador, amigo. Boa tarde. Passadeiro 2230. De 2230, prepara a subida. Elefa 1, na guarda-cópia. Tá bom, na guarda-cópia 2230. Salvador, uma boa tarde, gol 255, informação papá. Gol 255, continua a identificação, desço para o nível 050, chegada aí, pitch, o ajuste em Salvador, 1015. Aqui é o 050, aí pitch, gol 255. Após a espera da conquista, 5450, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado 180, decolonizador 28, para a vitória da conquista, curva à esquerda, após decolagem, com perfil da Elefa 1. Transponder 5456 e controle 1208, é o passeio 2230, posição 12. Deixa eu chegar o hatching para pressionamento. Amarelo. Pressionamento, parte 3. Autorizado este mensagem 2790. Flores Cabral, contiga. Sobrevoo coroa de Serra, Luiz de Avalino, Taça Flores, Serra de Arco Índia. Está com a bordo, mantendo 510, Bote 0101, Roberto Cabral. Gente, Romeu, Oscar Bravo, qual é o local de sobrevoo? É, vai pousar em Serra Índia com Índia. Gente, Romeu, Oscar Bravo, sob condições visuais, 500 pés, o ajuste Salvador 10115, reporte visual com Serra Índia Eco Índia. Reduzir agora 2409, número 2 no sequenciamento. 140, vai. Tá. Para o Tático Azul, 2790, Sobrevoo em Brotas, vai pra sobrevoo o próximo estádio Pituaçu, na paralelo Mike Juliette Romeu. Gente, o Mike Juliette Romeu. Reporte no local de sobrevoo. Reportará no local Mike Juliette Romeu. O Xané 6320, vai atingir 4000. Gente, 6320, continue descida, 2000 pés, o ajuste 10115 Salvador. Gente, 1015 até 2000 pés, o Xané 6320. Xané 6320, será necessário vetor para interceptar o custo localizador? Tem condição de interceptar com meus próprios. Gente, o Xané 6320 está livre ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. Cortará. O voo no 255 é autorizado, 3000 pés. 3000 pés, 1015, 255. Oscar Bravo, final para pouso. Frente, Romeu Oscar Bravo, frequência livre da presente, bom pouso. Bravo. Salvador, mandar Azul 2790 da Azul, pronto para 28 pronto. Gente, Azul 2790, está autorizado alinhar e decolar, está 28. O vento 230 graus, 089. Alinha decola 2790. O Azul 2790 decola de imediato? Afirmo. Autorizado decolar de imediato. Salvador, gol 1-64, 5 capa. 1-64, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 120, ajuste 10, 15 Salvador, chegada Cari. Cari, 120, 5, 1-64. E dá para o Vacari, dá para gente? Mantenha o perfil da chegada, gol no 1-64. 64. Vai retornar para a rota do Abacaxi, na vertical da Paralelo, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, confio em atitude. Uno, chama controle no 208, bom voo. Controle 208, boa. 510 MSL, devido ao, caso possível, devido aos, a decolagem da pista 28, próxima, você está próximo ao eixo da decolagem da pista 28, gente? Gente, vai manter 500 MSL, o Mike Guilherme Romeu. Controle Salvador, boa tarde, 2790 decolado. 2790, boa tarde, contato radar, só para o nível 960, perfil Momo. Meu nome é Zero, no perfil da Momo. Tem como liberar da restrição de 3 mil? Tá livre. É possível voar o WhatsApp e o 2710? Responde Zero Aguarde. O Xané 6320, chame a torre em 19895. 295, boa. 1255, desça para 2 mil pés, ajuste no 015, autorizado a chamada de procedimento ILS do loop, está 28. Complete redução para 1909 e reporte estabilizado. 2.500, 90, 1, 2, 5, 6. O 2790 pode levar TAP, Felipe? 2790 está autorizado por hoje, TAP e livre extensão para o nível de voo no 60. TAP e livre extensão no 60. Foi falta de zero, Juliette Romeu. Maravilhoso, vai manter 500 MSL, mais Juliette Romeu. 320, final 128. 320, avistado, livre pouso, pista 28, o vento 240 graus, 09. Está autorizado o pouso na 28, fechando a 6320. Já mandou um passarinho do 2230 na posição 1-2 para puxa acionamento. Autorizado esse ataque. Camarada 2230. Bola 255, chame a torre em 1-9-8-9-5. 295. Com 1-9-6-4, desça para o nível 050. 050, 1-9-6-4. Tenho 255-9-2-2. 255, número 2 para pouso, vai na pista livre. O vento 240 graus 089 e o Kenegama 095. Guardando B15. Chame 320, sala 45, já livrou a esquerda, chama só o número 219. 219, livrando a esquerda. Solo Chanel 6320, livrando na sua escuta. 6320, táxi via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, até o meia dúzia. Bom dia. 964, bom dia, sua identificação autorizada. Chegada a cara e desça para o nível 120. Ok, autorizada a cara e descendo para 120, 964. Salvador, uma boa tarde, eu chamo a minha 3, informação, Quebec. 6315, acione identificação autorizada. Chegada aqui, desça para o nível 100. 100, desvio à direita na cidade Kitty, proa 1753. A livre desvio do sinal 6315, reporte ao término. Portará. Bom, 964, você está efetuando desvios? Bueno, bueno, está retornando na proa de Dayal. Sobre o voo 964. Prossiga. Turismo 23 da 28. Você copiou aqui? 2A28, procedimento ILS Zulu. Ok, estamos dentro aqui. Estou solicitando o X-ray, ok? Sim, mantenha inicialmente a chegada, mas a frente será autorizado. Voo 964. Gente, aguardando autorização para o X-ray, 964. Na cidade baixa, vai para o farol da Barra Zoológico, mais que deve comer. Esse médico meu. Boa 255, boa tarde. Aragona 255, siga via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2255. Aguardando para o táxi 2230, passarelo. Táxi, passarelo 2230, via Pátio 3, Kilo e Alfa na minha escuta. Pátio 3, Kilo e Alfa 2230. Gol, 1255, deu passagem na TR da passarela que sai do Pátio, quando ele após segue para o portão 02 aqui. Passagem na TR da passarela, após segue para o portão 2, 25. sobrevoo, mais 7. Alô, confirma o Passaredo, ingressa no guarda-gol. Pedro vai ingressar agora à direita, via pátio 3, após na saída do pátio 3, e aqui é Alfa, até o ponto de espera do cabeceiro 28. Gente, pátio 3, Kilo Alfa, então ponto de espera 28. Coordenação azul 2790. 2790. Sena 6315, desça para o nível 060. 060, 66. Azul 2790 está autorizado direto de cima, Lençóis. Direto, Lençóis, azul 2790. Retorno na rota, o Oceaner 6315, possibilidade de voar para o Adilzã? 315 mantém ainda aí, pitch ao número 2 na aproximação. Está livre a proa de pitch? Está livre pitch. Obrigado. Prêmio 964, desça até 4 mil pés, o ajuste uma 095. 4 mil pés, uma 095, no 964. Zero, ponto 02, outro chega pronto. 6 passarelo 2230, autorizado, alinhado de trato, pista 28, lento, 250 graus, 89. Nível alinhado decolado 2230. Centro Recife, na frequência 126.85. Centro Recife, na 2685, boa tarde. Boa tarde. Sinal 6315, desça para 3 mil pés, ajuste na 015. 3 mil na 015, 63. O 2008 está em contato radar, passando a posição coral. Voe proa de Momba para interceptar a chegada a cara e reporte unidades descidas. O 2008 desça para o nível 120. helicóptero. Escuta, prossiga. Cruza para Guarulhos, nível 300. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda, saída da El, Leda, transição ótima. Interceptando informe Zulu 1-0 e segue conforme rota. Controle 1-20-8, transponder 5-4-4-5. 63 no 5, possibilidade de voar o ZAN para evitar a formação? Livre o ZAN, 6315, velocidade 2209, desça para 2010, autorizada final ILS Zulu, reforço estabilizado, aqui na 6315. 2000, velocidade 220, mexa mais estável, 6315. Voo 9964, solicito para prova 060, 3 para formação. 64 está livre de registro. 64. Possibilidade de fazer o X-Ray da 28 para o 964? 964 está autorizada para observar de 366, correção 363, após os desvios e descer até 2500 pés, o ajuste permanece no 095. Gente, após os desvios, terra vida 363, descendo a 2500, 964. Ou 964 estabilizou? Afirma. Sou 964, estabilizou? Afirmo, 964. Agora a torre em 1895. 8-95. Chegou 1-164. Sou 1-164, livre pouso, pista 2-8, vento 2-40 graus, 8 lá. Confirma o vento, sou eu, número 64? Nós estamos com um episódio de uma passageira com desmaios a bordo. Gostaria de solicitar uma certa urgência para nossa aproximação. A possibilidade de voar o Sierra Vida 364. O tráfego passa para o Sierra, Fernando. Tem condições de se atualizar do 7. Fica a seu critério. Do 7. Gente, vamos corte. Está pronto, corte. Para Amarais, autorizado nível 400, decola da pista 17, primeira curva à direita, com previsão da saída Elefa 1, controle Salvador 1-20-8, transponder 5464, segue o uniforme Zulu 21, até Mocheque para a próxima forma nota. Afirmativo, Sierra Delta Alfa computerizado, nível 400, decolada 17, primeira curva direita, saída Elefa 1, controle Salvador 1208, transponder 5464, rota, Alfa Alfa Zulu 21 até Mocheta, o Fox Pampa Serra. Fox Pampa Serra, cotejamento correto, qual o POB? Já está com 6 no POB. Aqui com a dúzia bota confirmando a saída Elefa. Não é Elefa 1, não. Considero 1, é Elefa, dá uma 7 Elefa. Primeira curva direita. a posição elétrica, primeira curva direita, bem no centro, para você. Não, perdão, a primeira curva é esquerda, cruza o campo no perfil da elétrica. Então, corrida, é, decolamento 17, primeira curva à esquerda, cruzando o campo e a saída elétrica. Pode, Elefa. Pode, desvios, é, Elefa. 280, por exemplo, o Pló já era presente? Elefa é muito complicado pra nós. Rebaixa da nação com centro Recife, 2230. Padrão. Tenência 1710, pegou uma 964. Ali, 964. Tenência 2230, autorizado direto conquista. Direto conquista 2230. Controle Salvador, muito boa tarde, voo 1885. Livro nível 240 para 160, passou de carga. Como 85, acionando identificação, autorizado a chegada em pista e reporte milhares de cima. Gente, identificou, livrou já o 240, autorizado pelo centro para nível 160, aproxima alto. Gol 985, reautorizado nível 060. Reautorizado nível 060, gol 985. Gol 2008, desça para 2.000 pés, ajuste no 095, autorizado a final do procedimento LS Zulu, pista 28, reparto estabilizado. 2015, a possibilidade do airframe? Autorizado então ILS X-Rave, e na prova do Serra Vitor 363, descendo para 2.500, reparto final do procedimento. 2.500, na prova do Serra Vitor 363, gol 2008, obrigado. Cinco no solo ao 03, livre esquerda, chamou 21 no 9 solo. M3 no 5, boa, siga via Alfa de 10, portão 5. O Papa Ranga Fox Papacear, né? Escuta? Escuta o Fox Papacear. Gentileza, modifique sua saída para Arbor. Saída Arbor, secundão no 7, primeira curva direita, após Arbor, Elefa. Em Elefa, intercepta o uniforme Zulu 21 e segue conforme a ordem. Ok, intercepta para Arbor, após Arbor, Elefa. 17, cruzando à direita, após a decolagem do Fox Papacear e depois segue o peso Zulu 21. Beleza, melhor assim, enchendo a 2895 para acionamento, ajuste 615, vamos voo. 615, 1895, muito obrigado e até a próxima, Fox Papacear. Novo Salvador, o 3805 no 08, puxa acionamento. 3805, autorizado, feedback, acionamento, feedback. 3805, cliente. Papa Serra, chama para o táxi. Para acionar, chama para o táxi, Papa Serra. Novo 256, boa tarde, 2 ação, São Gonçalo, do Amarante. Motor Gol 256 para Natal, pare a Puca e aguardando o copy. Puca, aguardando o copy ainda 28? Oh, perdão, será Aronze Bar para interceptar em fundo do Luna 0, a decolagem será da pista 28. 28, Aronze Bar, obrigado. 964, solo 05, livra próxima esquerda, na Charlie, e chamou 219, chamou. Esquerda, Charlie 219, 964. Recepcionando o ILS, com Campa Vista, Gol 2008. Gol 2008, chame a torre em 19895. 1895. 1885, desça para 2000 pés, ajuste 1095, autorizada a final do ILS Zulu, pista 28, reparto estabilizado. 2000-095, reportaria estabilizada, autorizada do X-Ray, Gol 1885. 285, autorizada a sinal do procedimento TLS, Zulu. Zulu, obrigado. Poderia ser o X-Ray, cara? Autorizado o X-Ray, voe para o Serra Vida 363, desça até 2500, reporte estabilizado. 363-2500, o telefone 885. 285, vai iniciar o táxi? Mais 2 minutos, vai iniciar o táxi, 3205. Tem aeronave com prioridade de se ingressar no gate, vai para 1-0. 3205. Salvo, 3205. Acelera no 2230, chame o centro Recife na frequência 128.8. Recife 288. Romeu, efetor CGL, encerra o Instituto Lima, vai para a direta para a Serra Índia, é conhecido. Autorizado a cruzar Simbra, porém entre Simbra, negativo entre Simbra e o aeródromo. A 510 está autorizado, Gilet Romeu, repasse final, Serra Índia atende. Está autorizado, Gilete Romeu. Não me escuta. Senhora, nós conhecemos uma bota. Está ingressando, pode estar. Pode esquecer, por favor. Baixo 3 quilos, está iniciando com 187 a bordo, 415, alternando com 5, da 3205. 964, após o Airbus que sai do bate, siga para o portão 90. Gente, após o Airbus, segue para 10, 964. Bom, não deixe comigo, pronto, cópia. Uno 256, na escuta para a cópia. 256. Projeto Serra Brasa, Serra Golf, nível 4, 1-0. Decola na cabeceira 28, mantém pro até 2500 pés. Após curva à direita no perfil da saída Arum, transição de par. Intercepta uniforme Zulu 1-0 e segue conforme rota. Controle Salvador 120.8, transporta 5502. 4-0, Serra Brasa, Serra Golf. Decola da 28, mantém proa 2500 direita, perfil da Aron, transição de par, Amper Zulu 10, 20.8, controle 5502, transponder 256. 256 confirmando 410 nível, chame para pushback somente. 410, confirmado. Iniciando novamente por 10 do 964. Qual é o 3205? Prossiga. Necessita de parar na posição para reiniciar, para cortar o motor e reiniciar novamente. Qual seria a posição ideal aqui no pátio? Observa a terceira. 5 minutos já. Então posicione nessa posição. Chame quando novamente. Pronto, então na presente posição, 3205. 12008, solo aos 11, livre à direita, ou à esquerda, chama 219, som. 02, chama o ar, som. 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, voo 2008. Passei. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeo Fox Papa Sierra, na Arbor. Papa Romeo Fox Papa Sierra, contato radar, sua para o nível 400, saída Argo. Saída Argo, 400, Papa Sierra. Controle, o gol 1825, está estabilizado LS, pista 22, tem a pista vista. 1885, chame a torre, 11895. Torre 11895, camarada, até breve. Visual com Serra, India, com India, Mike, Filet Romeu. Xlet Romeu, frequência livre, até regresso. Grande frequência, grato pela colaboração, Mike, Filet Romeu. 1885. Vento 230 graus, 8 vale, livre pouso, pista 28. Livre pouso, pista 28, bom, 885. Romeu Fox Papa Serra, voo e direto Elefa. Direto Elefa, Fox Papa Serra, obrigado. ...3805, pronto para reinício de taxa. 7-3805, chega aqui de Elefa até o ponto de espera. Ajuste 1-0 no 5. Quando no ponto de espera, cabeceira 18, chame 18 no 5, aperte o voo. Ascente, tá 3895. Só o voo 2, tem posicionamento, portão 2. 1, 2, 5, agora em minuto, pronto, puxa aqui. Aguardo. Autorizado, gol 1, 2, 5, 6. Pushback e acionamento. Efetue com a cauda até através do portão 5, de forma que possa ir pelo pat 3. Ativo, de posicionamento, cauda para o portão 543, o gol 2 também. Chama que o senhor vai sair depois e a parte 3, ok? Então o senhor vai puxar até mais ou menos para o do 5 e o 62, do gate 5 e 62. Vamos coordenar, obrigado. voltando? Diga, amor. Pode fazer o pushback normal com a cauda na Índia. Normal, obrigado. À esquerda, chama 1219 só. Esquerda, 219, boa noite. Boa noite, 85, chegando na Delta, sua esposa. 85, siga via Alfa, aguarde em Sagidete. Alfa em Sagidete, boa noite, 85. Romeu Fox, Papa Serra, sendo centro Recife, na frequência 128, décima 8. 28, décima 8, Papa Serra, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, o TAN 3805, próximo ao ponte de da 28, pronto. 3805, autorizado alinhar, decolar, pista 28, vento 270 graus, 8 anos. Vai alinhar, decolar, pista 28, 3805. Sou Juliette, boa noite, 85. Agora a gente está direto, reportando número 2. A companhia sair do parque será autorizado, por fim. Ok, aguardando para o segundo número 2, boa noite, 85. Boa noite, 85, autorizado. E a Juliette, portão 2, atenta a companhia que está tentando chegar aqui à frente. Juliette, para sair 02, boa noite, 85, atenta a companhia. Oito zero cinco, decola os 20, controle 120, decima 8. 1208, uma boa tarde. 3 horas, Maceió. 1256, siga via parte 3, em frente, parte 3, quilo, alfa. Até o ponto de espera da cabeceira 28. Quando o ar pôs 1 noite, décima 1, 95, ajuste 904. E 14, o táxi para o pátio 3, quilo e alfa, ponto de espera da 28, 2956. Posição de 12 horas. Está livre girar à esquerda, o TAN 3805. Afirmativo, está livre girar à esquerda, o TAN 3805, está livre ascensão nível 300. Livre ascensão nível 300, TAM 3805. Boa tarde, 256, autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento, 230 graus, 8 não. Liga, alinhar e decolar, pista 28, bom 416, acione identificação, autorizada a chegar da CAR e desça para o nível 120. Consegue inicialmente na chegada, o azul 4196, mas a frente será autorizada, ele é possível. Passamos Juliette, Tango Zulu, está em contato radar, 65 milhas norte de Salvador. Vai pousar na pista 28 ou 17? Pista 17, Juliette, Tango Zulu. Começou inicialmente na prova do VOR, Juliette, Tango Zulu, repasse para a descida. Salvador, uma boa tarde, gol no 256, decolado da 28, mantendo a proa.